767, boa noite, aciona identificação autorizada a Mari, descida 050. 050, chegada a Mari, voo 77. Aprovando da El, voo no 419-940. Change. Salvador, boa noite, é o Trip 5218. Trip 5218, aciona identificação autorizado a AMAN, no ideal de descida, desceu 060. Ok, até o 060 na proa de AMAN, Trip 5218. Voo 940, Recife na 25.1. 251 no 940, boa noite. Boa. Voo 884, desce 2000 pés, está livre LS, reporta estabilizado. 2000, livre LS, reporta estabilizado, voo 884. É 259, decolou 00. 2200, chama agora o controle 1 no 9.35, senhor, bom voo. Teste, controle 9.35, uma boa, 62, irmão. Doutor, boa noite, o Xanair 6259, passando 1.400, Pedro Dael. Xanair 6259, boa noite, contato radar, sobrou 360, direto Leda. Sim, direto Leda, patrulhou 360, 6259. Trip 5218, dá presente pro ODTOC. Pro ODTOC, dá presente, Trip 5218. Gol 776, redução 2209. Reduzindo, 776. 884 está efetuando desvio à esquerda? Firmo 5 graus à esquerda, só já está voltando na proa de túnel. Sim. Approach 2 Whiskey Fox through 170 descending 150. We have intermission tango. November 552 Whiskey Fox through Scott identically at my arrival, descend flight level 060. Clear to my arrival, descending 060 to Whiskey Fox. 5529 10 ajuste padrão. 4013. João 776, vetor radar para sequenciamento, esquerda para o A015, limite ao localizador. Alô, Salvador, boa noite, OTAN 3197, sente a informação Tango, posição número 8 para a cópia Galeão. OTAN 3197, autorizado 380 Galeão, conforme a rota do plano de voo. Após BDEV, posição voa até November 857, segura, peso Luno 6, a decolagem da pista 10 com curva direita, da Euleda, após Leda, BDEV, controle 1 no 935 e aciona 5101. 5218, voa direto Duna, descendo 3.010, ajuste padrão. Ok, ciente, descendo para Duna 2013. 3.000 pés ainda. Ok, 3.000. 3.017. 3.017 é pronto para puxa o assinamento. Reportar alta, 3.017. Agora 35218, já visual, possibilidade de interceptar o localizador, já está presente. Autorizado 2010, ajuste padrão, reporta estabilizado 35218. Entra 2000, reportarei. Bom 776 para o localizador, direita 040, desce 3.000 pés, ajuste padrão. 040, 3.013, voo 776. Chama 6259, chama Recife, na 25.1. 125.1, 6259, uma boa. Estabilizou o gol na 884, avisou. 884 completa a aproximação, torno no 862. 862, obrigado. Boa noite, gol na 884. Descend 4,000 feet, manage 1013. 5,000 feet, 1013, 552 is the bottom. 776, complete curva direita para o 070, desce 2000 pés, reporta localizador. 070, 2000, reporta o lock. Externo, da Baixada, travado, Gol 984. Gol 984, tem pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-4, 0 graus, 099. Livre, pouso, Gol 984. TP-528 passando do nascimento, torno 1862 e bom pouso. Ok, 1862, grato, boa noite. Agora Salvador, boa noite, é o TP-528, está numa longa final visual. Boa noite, TP-528, tráfego avistado, ajuste padrão número 2 para pouso, continua a aproximação, chame externo, foi embaixo travado avistando o TP-528. Chamarei no externo, rebaixar travado aqui. No solo ao 1-0, libera a direita, chame solo em 1-2-1-9. Liberando 1-9, Gol 984. Top 2, Whiskey Fox, descend 2,000 feet, Venice 1013, cleared of restriction ahead, cleared final last approach, call established. 2,000 feet, clear restriction, we'll call established, final approach. O TP-528 passou externo, rebaixar travado, visual. TP-528, vento de 1,70 graus, 099, ajuste no 0 no 3, pouso autorizado, pista no 0, senhor. Certo, TP-528. confirme, você tá sabendo sobre o aeródromo, Tony? Negativo, senhor. E na final pegamos uma chuvinha bem forte, tá? Copiado, chuva na final, pista no zero, vou passar pro controle de informação, senhor. Negativo, a pista agora tá seca, não teve chuva já tarde. Positivo, 4 milhas e meia, 5 milhas da cabeceira, tá lá, chuvinha forte. Copiado, senhor. Correndo 862, bom pouso. 86, gol. Salvador, boa noite. É o gol 7763, milha Serra, no circuito da pista vista. Volo 776, tráfego avistado, ajuste padrão, número 2 para pouso, continua a aproximação. Reporte externo, trem baixo travado avistando no 776. 76. November 552, Whiskey Fox. 552, Whiskey Fox, go ahead. Now we have heavy rain near the outer marker. Okay, thank you, to Whiskey Fox. Sure. Cool. 552 no 8, no solo, zona 4, libera a pista próxima interseção direita, chame solo em 1-2, 1-9. Livrando a direita, chamando 219, 552 no 8. Salvador, Pato Sereno 2226, boa noite, acione identificação pro Adizuna 3000 pés, ajuste padrão. Acione identificação pro Adizuna 3000 pés, ajuste padrão. 1013. 5218. Pra pista? Negativo, senhor. Pista seca, chuva somente na aproximação. Ok, obrigado. Established. Whiskey Fox complete final approach, call tower 118 decimal 6 by. 18-6, good day. El Salvador Tower, November 55, 2 Whiskey Fox, ILS X-ray, runway 10. November 552, Whiskey Fox, I have inside the final connection 03, continue approach, report outer marker check. Whiskey Fox, welcome. Solo 776 no solo aos 27, correção aos 17. Libera direita, chame solo em 1, 2, 1, decimal 9, senhor. 219, obrigado. 7. Papa Salvador, boa noite com 776, Taxi 2, Foxtrot. E Alfa e Juliette, portão 01 no 776. Alfa e Juliette para o 01, 776. Whiskey Fox out of marker. November 552, Whiskey Fox short. I have inside in final QNH 1013. You're clear to land on the runway 10. Wind is 1900 degrees, 14 knots. Okay, clear to land, 552 Whiskey Fox. Salvador, 3603, boa noite. Tá. 3603 para Guarulhos, pronto cópia. Guarulhos, posição 7, pronto para cópia, 3603. Autorizado 340, via Peruísk 50. Decola 10 direita, da Euleda Bidev. 1935, 5112, o transponder. 0, autorizado, Guarulhos, Aperuísk 50, decolada 90, Tael, Leda Bidev, 1935, controle 5112, o transponder 3603. Campron 3603. Mara, obrigado. Autoriza 2226, desce 2000 pés, saliva LS, reporta estabilizado. Desço 2000 pés, repórter estabilizado, parceiro 22-2000. Salvador, azul 4070. 4070, aciona identificação, voa direto e TAP, descida para 3.000 pés, ajuste padrão. Aproxima de TAP, descida para 3.000, 1013, 4007. 4070, confirmado. Apron 3. Apron 3, roger. Clear taxi via Alpha and Kilo to Apron 3. And be attentive to the marshal on that apron, November 552, Whiskey Fox Rock. 552, Whiskey Fox Rock, Alpha, Apron 3, Whiskey Fox. Na 612, boa noite, aciona a identificação autorizada a Mari, desce 4.000 pés, ajuste padrão. 4.000, na 612, identificou, né? Na 612, desceu o Mari. Diga. Para o número 7. A gente reporta pro próximo. Olha aí, Pikachu, Guardião 07. Guardião 07, chame a torre em 1862 para ingressar no circuito de tráfego. 186. Torre Salvador, Guardião 07. Guardião 07, intenciona pouso na 190, cruzeiro 0 e prosseguir em táxi até o pátio 3, Guardião 07. Vicente, Guardião 07, eu tenho um tráfego agora a 10 segundos de Duna. O senhor tem condições de manter o setor, aguardar e prosseguir como número 2? É, possibilidade então do 07 aproximar direto aí pátio 3 pelo setor sul, sem interferir na 190? Então, por gentileza, aproxime direto para o 3, chame curta final, vento de 200 graus, 099, ajuste 1013, Guardião 07. 07, muito grato. Passaria 2226. Passaria 2226, complete a aproximação e chame a torre em 1862. 1862. Torre de Salvador, passaria 2226.